Às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino. E eu apenas servo todo seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém, amém, amém. Seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, amém. Às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino. E eu apenas servo o som. Seu tempo, seu jeito, seu reino. Eu agradeço a Deus. Fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino. Que eu apenas servo sou. Amém. Amém. Seu jeito. Amém. Seu reino. Amém.